noche, Argentina 1913. Argentina 1913, buona noche, radar contact. Climb and maintain flight level 380. I will request initially 360, do you perform? Yeah, 380, okay, 380. Yeah, enable 380, request 360. Stand by, are you request to the center? Thank you. Poderia confirmar a posição para a Zoom 902? Argentina 1913, clear, flight level 360. Clear, 360, Argentina 1913, muito obrigado. 5-8, primeiro disponível. Presente, nesse caso, fica a indicação do pessoal de solo. Salvador, Argentina 1913, can we flight direct the repetition, Lima, India, Bravo, Romeo, Alpha? Stand by. Channel 1913, maintain initially departure, due traffic with receive center, okay? Okay, maintaining the standard departure, Channel 1913. Affirmative, due traffic with receive center. No problem, Sam. Thank you very much. Argentina 1913. Contact now receive center on frequency 126.0. If unable, 128.8. Contact receiver 126.0 128.8 Argentina 1913. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito graças. Bom dia. Esse mantenha 2000. Esse não via chegada Mari. Aguarde o final LS X-Ray. Ajuste no 0111. agora. Bom dia, TAM 3170, acenda a inscrição, desça e mantenha a altitude de 3000 na chegada MAN, Costa Mari, agora tirar o procedimento ILS X-Ray, ajuste no 09. Azul 4220, desse mantenha 4000 na chegada Mare, ajuste no 09, aguarde ILS X-Ray e acione a IDENT. siga. Eu achei que o precede para pouso é o Airbus da TAM, de Guarulhos para Salvador, Airbus 320, que está agora 10 milhas, 9.5 milhas, 9.7 milhas à sua frente. Vou direto o Duna para o final do procedimento. Direto o Duna. Agora a torre, 118.95, gol 1172. Tá 3170, desse mantenha 2000, autorizado final LS. 2000, no JDM, tá azul 4220, desse mantenha 3000. 1172 é parte externa. 2, livre pouso no 1-0, vento 1 no 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 1. Autorizado pouso na 10 para o voo 1-1-7-2. Solo ao 01, livre à direita, solo 1, 21 decimal 9. Oliveira 219. Azul 4220, décimo antena 2000, autorizado, final ILS. Então 3170, passa Duna, chame torre 118, decimal 9, sim, completando final do procedimento. 295, estabilizado. Boa noite, até amanhã. Gol 1172, bom dia, autoriza táxi Alfa Juliette no Traverso 08, segue o veículo do Follow Me até o 10. Afirmativo, Alfa Juliette, segue o Follow Me até o 10, é o gol 1172. Oi, Salvador. Bom dia, 3170 da TAM, passando em dia Serra, baixar travado. Bom dia, TAM 3170, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 1. 1011, livre pouso. Complexionado o procedimento chamando TUI 11895 para pouso. Boa noite, 4220, final de 8 milhas. Boa no baixar de travado azul 4220. A gente guarda de pista livre. Cadê? Confirmou bem? Tô 3170, solo 05, livre à direita, solo 121 decimal 9. 21 decimal 9, então 3170. Zero, livre pouso na 1-0, vento 1-1, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0-1. 0-1, livre pouso 4-2-0. Solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. Alfa 220, boa noite. Alfa Juliette, remota 05, pátio 3, quando lá, atende o sinalizador. Juliette, pátio 2 e pátio 3, desculpa. 4220. 520, sem identificação, desça a via, chegando na área para 2000, aguarde procedimento LS-X-Ray, ajuste 190, 190, plano 3520. Autorizado Dona, repasse para o localizador. Salvador, é o Condor. Alfa Bravo, uniforme Delta. Prossiga com. Solicitando autorização de reboque da posição 2 do pátio 3 para a posição 11 do pátio 1. Sente, o Congo Alfa Bravo está autorizado até sair para o 3 na porta para o ingresso do pátio 1. Ok, apontaremos, muito obrigado. Thanks.